girl, my girl, don't lie to me. Tell me, when did you sleep last night? In the pines, where the sun don't ever shine, I would shiver the whole night through. My girl, where will you go? I'm going where the cold wind blows. In the pines, in the pines, where the sun don't ever shine, I would shiver the whole night. Her husband was a hard-working man, just about a mile from here. His head was found in a driving wheel, but his body never was found. My girl, where the sun don't ever shine, I would shiver the whole night through. Dela, e ela te ajuda a buscar o porquê. Por que que o Estado... A questão pedagógica... Você fecha o olho, pensa na Rússia e dança. Começa agora o De Cara com a Capivara. obrigado. Boa noite. Está começando mais uma vez aqui o De Cara com a Capivara. Eu sou Falácia, está ouvindo a Rádio Capivara 96,1 FM, Rádio Lírio Capivara. No De Cara com a Capivara hoje estamos aqui sentados nesse estúdio, ouvindo depois desse jogo Brasil e França, na França. Hoje é dia 26 ou 27 de março de 2015. São exatamente 7 horas e 6 minutos. Comigo aqui estão o Popinho e o nosso querido Massacration. Boa noite a todos, ouvintes e expectantes. Deem seus primeiros alôs. Boa noite, galera da Rádio Capivara. Boa noite, ouvintes da Rádio Livre Capivara. É uma honra estar aqui todos com vocês, depois de ter assistido esse jogo aí na França, a galera passando mó frio lá, mesmo assim a gente ganhou de virada. E valeu aí pelo convite, participar desse programa aí. Boa noite a todos. Boa noite, Massacration. Ele deu um alô ali. Bom, Popinho, vamos começar com a primeira pergunta então, pode ser? Pode, claro. Vamos lá. Popinho, eu não vou te apresentar, apresenta você. Quem é você, Popinho? Tá certo. Bom, pra quem não sabe, meu nome é Caio César, não me chamo Popinho, mas desde que cheguei aqui em São Carlos, na hora da matrícula, eu já recebi esse apelido de Popinho e ficou desde então. Mas todo mundo acha que o Popinho é por causa de ser popular, ou por causa de ser da Pops, do Chaves... Mas não tem nada a ver com isso. É por causa do desenho dos Popos, que passava na Manchete, uma coisa bem antiga que nem eu assisti direito. Desde então, a ideia surgiu daí. Eu cheguei em São Carlos em 2007, fiz curso de Ciências Biológicas aqui na Federal. Formei em 2011 e logo depois já entrei na pós-graduação e tô aqui já há 8 anos em São Carlos. Sou quase um São Carlense já, né? E aí, Popples? E alguém viu esse desenho? Popples? Eu não tenho ideia do que é isso. Vixe, pareciam uns ursinhos carinhosos, orelhudos, que ficavam pulando de um lado pro outro, assim. E a vinheta, eles super estriquinados, saindo de um baú, assim. Pá, pá, pá, pá. Eu já vi coisas parecidas, mas não necessariamente em desenho. Então você é um biólogo. Isso, sou um biólogo. Você entende da vida. Era pra entender um pouco, né? A gente espera isso. Uhum. E aí, o que rola na vida? O que é a vida? O que é a vida? Vixe, a vida acho que é uma interação de vários seres tentando se comunicar ali, conviver junto. E isso acaba influenciando muito como as coisas se moldam, né, ao longo do tempo. Se a gente for ver desde que a vida surgiu há 3 bilhões e meio de anos atrás, tantas mudanças que ela já teve, tantas extinções em massa, então é um contínuo mesmo, não tem um início, um meio, um fim. Acho que é uma coisa só interação sobre interação e ver as consequências que isso acaba trazendo para a convivência em conjunto, não só a nossa humanidade, assim, mas com as outras espécies também. E eu me apaixonei pelo curso justamente por entrar nessas questões, discussão de como principalmente o ser humano lida com toda essa questão ambiental, que é para mim eu acho que é uma parte bem negligenciada. E isso acabou me trazendo à tona várias discussões, assim. O curso me promoveu isso bastante. De onde você é, Popinho? Eu nasci em Imbuyuna, Minas Gerais, terra da batata. Mas logo depois me mudei para Pouso Alegre, que é uma cidade um pouco maior, que é vizinha de lá. E fiquei lá até os 21 anos. Daí depois já vim direto para São Carlos. que você fez até os 21 anos? O que eu fiz até os 21 Espera anos? Espera só um pouquinho. Diz oi pra essa presença. Olá, Winnie Dramas. Tudo bem, e você? Oi, Winnie. Fala um oi pra gente. Dá uma boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem? Isso aí. Várias presenças diferentes aqui hoje. Verdade. Daqui a pouco a gente apresenta o resto que já chegou aqui. Sente aí. Bom, até os 21 anos, o que eu fiz? É. Além de crescer e engordar um pouco. Bom, eu... Além de fazer todo o processo escolar direitinho, na escola pública lá, eu também entrei no conservatório logo cedo, aos 7 anos. E no conservatório tive a oportunidade de participar de várias atividades culturais, artísticas, mas acabei me formando em instrumento. Fiz piano por 12 anos, sei lá, vai. E também participei de um grupo de teatro por um bom tempo, que chamava Grupo de Teatro Experimental, de Pouso Alegre. Só, desculpa, só pra fazer as contas. Você começou aos 7, isso. Mais 12, dá 19. 19, ó. É. Com 19, você tinha 12 anos de piano. Isso. Da hora. Mas é que lá também você tinha que seguir uma grade curricular, era bem específica e... E mesmo que você quisesse avançar no estudo, às vezes você era um pouco limitado. Então a questão do tempo nem interfere tanto assim pra avaliar o quanto a pessoa toca ou não. Mas é interessante saber o contato de um biólogo com o piano. O contato de 12 anos. Sim, é. Né? Mas enfim, eu esqueci o que eu tava falando. Não faz mal, eu faço outra pergunta e a gente continua, pode ser? Pode ser. O Papinho. E o que você acha da ciência? Eu acho... acho que a ciência, ela... Ela surgiu para nos suprir de muitas dúvidas que já surgem em nossas mentes desde nossos muitos antepassados, assim. E foi uma forma do homem reunir toda essa sabedoria que foi construída em um conjunto. Mas hoje em dia eu acho que a ciência já tomou um caráter diferente também de ser um tanto comercial, de envolver muita grana em projetos e laboratórios, além de criar uma panelinha muito grande de favorecimentos entre várias pesquisas, centros de estudos. Então, ela deixou de ter esse caráter mais de tentar suprir as nossas curiosidades e tentar fazer que esse conhecimento seja revertido para toda a sociedade em comum, para ser um quesito mais comercial, eu acho. Mas mesmo assim, a gente ainda consegue tirar um bom proveito de tudo que é produzido pela ciência. Apesar de muita coisa ser produzida por uma minoria, mas de certa forma acaba nos ajudando ainda. Mas eu acho que perdeu bastante o viés inicial que começou lá com os gregos e por aí foi. Você acha que tem a ver com aquela pichação que tem alguns muros que diz assim: para quem serve a ciência? Com entre parênteses o M do quem? Não, eu acho que tem tudo a ver com essa frase. Infelizmente, quem acaba financiando os grandes projetos muitas vezes são empresas privadas. E esse interesse de financiar, de investir em alguma coisa, não é de bom coração, assim, né? Porque já está pensando um retorno para si próprio. A gente vê, por exemplo, a indústria farmacêutica mesmo, tanto de pesquisa que envolve a indústria farmacêutica. E hoje em dia a gente tem muitas doenças que são de fácil tratamento, mas o acesso ao medicamento, às vezes o acesso à saúde... não é para todos, né? Então você tem que ter a grana para poder ter o acesso a toda essa pesquisa que foi desenvolvida, muitas vezes até com dinheiro público. Então, realmente, a pesquisa, eu acho que ela é desenvolvida com uma intenção e para um certo grupo do que para a sociedade como um todo. Papinho, primeira música. Vamos lá. Você lembra qual que é a primeira? Eu tenho anotado aqui. Em algum lugar. Ah, foi na ordem que eu passei? Não, pode ser, você que sabe. Não, pode pôr a primeira que tiver. A primeira? Ó, vamos fazer o seguinte. Você lembra? Fala qualquer uma que você falou. Acho que é a regra 3. Regra 3, é isso mesmo. Com o Toquinho e Vinícius. Regra 3. Toquinho e Vinícius. Vamos lá, escutar Toquinho e um pouquinho do Vinícius. Uhum. Tantas você fez que ela cansou. Por que você, rapaz, abusou da regra 3? Um de menos vale mais. Da primeira vez ela chorou, mas resolveu ficar. Felizes tinham deixado raízes no seu pena. Depois perdeu a esperança, porque o perdão também cansa de perdoar. Tem sempre o dia em que a casa cai, pois vai curtir seu deserto vai. Mas deixa a lâmpada acesa, se algum dia a tristeza quiser entrar. E uma bebida por perto, porque você pode estar certo que vai chorar. Tantas você fez que ela cansou, porque você, rapaz, aí. Diz aí, por favor, por que você escolheu essa música? Então, eu escolhi essa música primeiro porque eu curto muito samba. Acho que samba, pra mim, é boa parte dos estilos assim, que eu curto. E essa música tem um significado bem grande pra mim, porque uma vez, quando eu tava, acho que em 2010, juntou uma galera assim, eu, Lau, Angelina, Dado. E daí a gente resolveu montar uma banda, cada um tocando um instrumento. E a gente ficou isso um semestre todo, e a gente sempre se reunia na casa ou da Angelina, que é onde eu moro atualmente, ou na casa do Dado. E a gente sempre tocava algumas músicas, umas 6 ou 7 músicas, assim. E a regra 3 foi a primeira que a gente acabou tirando, que a gente tirou ela inteira e ficou super bacana. A gente tem até gravado, tá com o Lau até a gravação. Então ele tem até um certo significado bem, bem importante pra mim, por ser esse momento. Mas a gente acabou nunca se apresentando. Foi só uma brincadeira ali entre amigos mesmo, foi super divertido. Pô, maior clube privado isso aí, cara. E essa música é legal, não sei se vocês conhecem um pouco da história dela, mas ela foi composta pelo Toquinho e Vinícius. É. E o Toquinho fez a melodia e pediu pro Vinícius fazer a letra da música. Só que daí o Vinícius foi, escreveu a letra, tal, trabalhou em cima da melodia, mostrou pro Toquinho, o Toquinho odiou a letra. Falei assim, não, cara, arruma essa letra aí, troca. E o Vinícius ficou meio chateado com esse negócio aí. Falei assim, não, vou ferrar ele também. E como o Toquinho era meio boêmio, namorador, foi e escreveu uma letra que fala assim, ó, cuidado, vai se ferrar um dia ainda, toma cuidado. E ele curtiu essa ironia que ele colocou na letra e acabou virando essa música que a gente conhece hoje. Mas eu queria ainda conhecer a letra original pra ver se era tão ruim assim, né? Vai saber. Popinho, respira um pouco, cara. Deixa eu pensar um pouco aqui. Bom, comigo aqui agora tá o Kapivarovski, nome difícil de se falar. E o Flecha. E aí, Flecha? Tudo bem? Fala um oi pra galera aí. E aí, pessoal da Rádio Livre Capivara. Boa noite pra todos, viu? Kapivarovski. E aí, galera que escuta Capivara. Boa noite a todos. Vocês têm alguma pergunta pro Papinho? Daqui a pouco. Ah, o Flecha já tá na mão. Vamos lá, Flecha, vamos lá. Eu queria saber assim, como é que foi para você, né, essa decisão de fazer pós-graduação, né? Porque tu poderia ter outras opções, né? Tu poderia ter no mercado de trabalho, mas aí tu decidiu fazer pós-graduação. Por quê? Tu acha que vale a pena fazer ciência no Brasil hoje? Por que tu decidiu ser um pós-graduando? Não, ótima pergunta, hein? Bom, mas eu fiz bacharelado em biologia. Então, quando me formei, as opções ou era ir para trabalhar para uma empresa, fazer consultoria, ou então entrar no mercado da ciência, né, no meio acadêmico mesmo. E dentre essas alternativas, eu acabei optando pela ciência. Pelo fato de eu gostar de lecionar, eu gosto bastante da aula, então achei que fosse, já que eu não fiz licenciatura, seria um caminho mais fácil para mim chegar nesse âmbito. E também pelo fato de que as empresas hoje em dia elas valorizam muito o trabalho do biólogo, além de que às vezes você acaba sendo sujeito a aceitar algumas decisões que não partem de você para tal empreendimento sair do papel, ou então tal empresa ganhar uma licitação. Então você acaba sendo muito preso, você não é livre para ter seus pensamentos, suas ideologias dentro de um capital privado. E isso não me agradava muito. Então eu acabei optando por esse meio acadêmico, mas mesmo assim, como eu disse na resposta anterior sobre a ciência, eu não acho que o meio acadêmico também se acaba fugindo muito disso, porque você tem que agradar os grandes financiadores aí de pesquisa, né, seja FAPESP, CNPq, e quem acaba estando lá na direção dessas instituições são pessoas também que estão envolvidas com capital privado, e os interesses têm que ser econômicos. Principalmente na minha área, que é ecologia, para você conseguir um financiamento para um projeto, você tem que ter uma aplicação econômica ali garantida, porque se for só para bater de frente com uma empreiteira ou uma hidrelétrica, seja do tipo Belo Monte aí, meu, você não vai ser financiado nunca. Você pode largar a mão de fazer pesquisa que você nem laboratório vai ter. Na verdade, eu acho que é uma carreira um pouco ingrata até, mesmo porque os pós-graduandos não são considerados cientistas, não são considerados estudantes, né? Não são considerados nada. E esse ano mesmo aconteceu um fato bem curioso aqui na universidade, que uma colega minha da pós-graduação sofreu um acidente no laboratório, e eu fui procurar saber como que a universidade poderia dar um respaldo, se tem seguro para pós-graduando. E eu acabei descobrindo que o pessoal da graduação tem um seguro, mas o pessoal da pós-graduação não tem amparo nenhum. O amparo que eles deram foi o atendimento na USE para fisioterapia, assim. Então é uma mão de obra que eles veem como uma mão de obra barata, né? Vamos fazer ciência. Tanto é que nos outros países a ciência é vista muito mais como uma profissão, tem um investimento maior público, uma consideração maior, né? Então acho que é um pouco desvalorizado também. Mas prefiro essa parte do que me render a ideais capitalistas aí, ou comunistas aí. Não, e é realmente complicada essa situação essa pessoa que mora no limbo, né? Essa pessoa não tem nenhum emprego. Ela nem é, sei lá, assalariada, nem é assistida pelo governo de uma forma que é quase um salário, mas não é nada. Uhum. Você não tem direito algum e você é qualificado de alguma maneira. Sim, e acaba que as grandes pesquisas acabam saindo desses centros universitários, das pós-graduações que tem pelo Brasil todo. Então, o pós-graduando ele tem uma função muito importante nesse desenvolvimento científico, né, e do conhecimento, e até na aplicação dele depois. É, eu vi no dia que teve, esses dias atrás, teve uma recepção dos calouros, recepção dos pós-graduandos aqui na UFSCar, e eu fui lá ver, o Flecha estava lá, né, e eu vi eles falando sobre dados, assim, sobre a pesquisa científica no Brasil. Eu vou mudar um pouquinho o eixo da coisa, eu queria saber mais, se pudesse falar um pouco, tipo, da produção científica no Brasil, em relação ao peso da pós-graduação nisso. Você tem, sei lá. Você quer saber, assim, os dados, quanto é produzido? Então, porque o Brasil, né, a pós-graduação no Brasil era muito pequena, né, há uns 15, 16 anos atrás, né, e só nos últimos anos é que ela teve um grande investimento público, e aí ela multiplicou quase 5 vezes de tamanho, né. E hoje o Brasil é o 13º país no mundo em número de artigos científicos, mas isso não se acompanhou com uma subida do país no fator de impacto. O Brasil é o 60º alguma coisa em relevância científica. A gente tem um monte de artigo, mas com uma relevância científica dentro do contexto internacional pequeno. Isso, só para dizer uma última coisa, e hoje são, estima-se, né, não tem um dado certo para o ano 2015, né, mas são com certeza mais de 300 mil pós-graduandos no mestrado e doutorado no Brasil hoje em dia. E também eu vi uma reportagem recente também falando que o Brasil, assim, comparando o investimento na pesquisa com... a medida que eles usam é quanto a publicação cada país tem, mas o Brasil, por exemplo, investe muito mais e tem muito pouca publicação. E enquanto, por exemplo, o Japão e a Alemanha investem 10 vezes menos e a publicação é 10 vezes maior, assim, uma coisa bem discrepante. Daí você acaba vendo que às vezes o dinheiro da pesquisa não é tão bem utilizado também, ou ele é direcionado a centros específicos, assim, que são maiores, enquanto existem outras pós-graduações aí que não tem nem sala de aula para ter aula, sabe? Então, não dá para falar que é meio igualitário, né, essa divisão. E como que você vê essa divisão na universidade, essa divisão geográfica, as divisões geográficas dessa universidade em relação aos custos de produção e aos ganhos? Você vê uma relação? Ah, eu vejo, assim, existe até dentro da universidade, existe a diferença, né? Aqui, por exemplo, os centros já são divididos por áreas, e a gente vê que a área de humanas ficou totalmente já isolada da área de exatas biológicas, porque eu acho que existe um interesse maior em investir mais em quem tem um retorno maior, quem consegue chamar capital privado mais fácil de fora, então, principalmente as engenharias. E também até a biotecnologia e a biologia com a parte de genética conseguir muito mais fácil recurso externo. Então você consegue ver que existe uma atenção maior dada a um determinados centros aqui dentro do que outros. E também eu vejo em relação à pós-graduação, na minha pós-graduação, todo ano que tem seleção, ninguém fica sem bolsa. Todo mundo consegue bolsa. Enquanto você tem situações totalmente contrárias aqui na universidade, quando você tem uma ou duas bolsas por pós-graduação, e às vezes tem até disputa para orientador, então existe já uma diferença dentro da própria UFSCar, por exemplo. Imagina num âmbito maior que nem o estado de São Paulo, quando você manda projeto lá para o FAPESP e eles têm que analisar, com certeza eles devem priorizar os que têm um retorno financeiro maior, o que chamam capital com mais facilidade do que outros que não tem tanta perspectiva assim na visão deles. E como que você vê a arte no meio dessa história? Porque a arte, no fim das contas, é um dos setores que acaba sendo mais prejudicado, né? Sim, com certeza, porque a arte... Já vi gente falando que a arte não é ciência, gente. Que é uma coisa meio absurda, porque ciência é você partir de um conhecimento anterior ou criar alguma coisa nova, tentar testar aquilo e falar que a arte deixa de ser parte da ciência é uma coisa pra mim meio absurda. E com certeza não deve ter tanto investimento assim. Eu não tenho tanto contato com a galera que trabalha dependendo do capital público. Mas com certeza a gente vê ampla concorrência e muitas vezes o pessoal tem que fazer campanha ou shows com baixo custo para tentar divulgar o seu trabalho enquanto não tem um financiamento, um apoio público. Nem da prefeitura, né? Veja os pontos de culturas aí da cidade que foram pro brejo. Uhum. Papinho, vamos para uma rodada de perguntas agora. Vamos lá. Winnie Kapivarovski, professor Pearson. Quem é o primeiro? Estão todos tímidos ainda. O que vocês precisam para falar? Uma música? Vamos lá, vamos colocar uma música. O que você acha, Vamos Papinho? Lá, vamos escutar mais uma. Ó, qual que é a segunda que você falou? A segunda pode ser... Seu Chico. Ah, eu ia falar isso. Seu Chico. E põe Paranoide Android. Paranoide Android. Uma combinação interessante essa. Vamos lá, espero que vocês curtam uma banda de Recife aí. Por que você escolheu essa música, Papinho? Ah, vamos... Ouvi ela primeiro, vamos depois ouvir eu primeiro, falo. Né? É, melhor. Legal. Vamos aí. Você sabe qual que é a melhor versão? Acho que é essa aqui, né? Essa mesmo. DVD. Beleza. Vamos lá. Senhoras e senhores, eu e os meus irmãos acreditamos que a música é a melhor e mais eficiente comunhão que existe no mundo. Fazer música é eliminar o ruído entre a alma e o corpo. Por isso, nesse momento inspirado, nós queríamos convidar todos vocês, qualquer um que de alguma forma tenha entrado em contato conosco, a levantar a mão e a cantar em alto e bom som com a alma, mais ou menos assim. Você era a mais bonita das cabrochas dessa ala, você era a favorita onde eu era mestre sala. Hoje a gente nem se fala, mas a festa continua, suas noites são de gala. Nosso samba ainda é na rua, só vocês. Thank you. você só seguia adiante. Hoje a gente anda distante do calor do teu gingado. Você só da charizante, aonde eu não sou convidado. Hoje o samba sai. Um Rádio Livre Capivara. E esse é o De Cara com a Capivara. Aqui a gente se apossando dos microfones de falácia. Aliás, a Rádio Livre Capivara tá bonita hoje, né? Tá cheia, muitos amigos, né? Verdade, gente bonita, gente, gente legal. Bonita, gente inteligente. Tá curtindo ser entrevistado aqui? Nossa, tô gostando bastante, tô aqui desde a roda do jogo, né? A gente tá curtindo aqui. E que venha mais gente, você tá aí na BCO, tá aí na RU, deprimido, cola aqui, vamos tomar cerveja. Como que é seu nome? O Falácia tinha falado pra Popinho. Mim? Popinho. Isso. Popinho. É, entendi. Seja bem-vindo. Você já tinha vindo na rádio? Já tinha vindo algumas vezes. Já fiz algumas oficinas aqui, mas nunca participei de nenhum programa, primeira vez. Tá sendo muito legal. Que legal, bem-vindos. Bom, venha mais vezes, né? A rádio tá sempre aí aberta. Lembrando que a rádio tá sempre aberta a todos. Aí, se você está ouvindo a gente 96,1, cola aqui para tomar uma cerveja com a gente, conversar. Nós estamos entrevistando o Popinho. E você pode vir aqui fazer perguntas para ele também, né? Verdade. A gente perguntou o nome dela aqui no, já no, na FM? Já falou? Já se apresentou? Ah, boa noite. Não, mas ela falou boa noite só. Ela falou quem é. Então, fala um pouquinho de você. Quem é você aí? Fala nos estúdios da rádio, só um alô pra galera. Então, meu nome é Winnie. Moro com o Popinho, vim aqui dar uma força pra ele. Conversar mais um pouco, mais do que a gente já pia em casa, né? E é isso. Winnie, você já tinha vindo aqui na rádio algumas vezes e tal? Eu nunca fiz, nunca me apresentei, nunca mais colava aqui pra, sei lá, fumar. Dá uma passadinha básica. Dá uma passadinha básica. Entendi. E ver a galera. Legal, legal. Bem-vinda sempre, né? Obrigada. É isso aí. Então vamos continuar com a entrevista. Passo a palavra para o senhor Falácia. Continuando aqui o programa. Muito obrigado, Alecrim. Popinho. Diga. E aí, para você, o que significa um piano? Nossa, para mim o piano é meu melhor amigo, assim. Desde que eu acho que eu conheci ele nos 7 anos. E sempre que eu tô ou triste ou alegre, eu sempre vou descontar tudo nele, assim. E é uma coisa que eu sinto muita falta, principalmente aqui em São Carlos, porque aqui eu não tenho nenhum instrumento. E às vezes, quando eu quero ter um contato maior, assim, eu tenho que reservar um piano na USP, é mó trabalhoso, às vezes tem que ser uma semana antes. E realmente, ele é uma forma que eu consigo me expressar mais do que, que as palavras mesmo. E é uma forma que eu me sinto, que eu me expresso mais, sabe? Quando eu quero dizer alguma coisa, eu consigo me expressar muito mais pela música que eu tô tocando ali, ou tô tentando tocar, do que quando eu quero conversar ou falar com alguém. Então... Ué, eu queria saber o nível do seu vício. Tipo, na hora que você tá, nossa, eu queria tocar um piano agora, você abre um piano digital e dá uma dedilhada ou não? Aquilo não é piano. Não, aquilo não é piano, né? Não, não é piano, mas... Você chega nesse nível ou não? Não, não. Não, não dá, mas né? Às vezes já fui, assim, de sábado... ter que acordar sábado de manhã pra ir lá na USP e ver se eu consigo achar o piano livre pra me tocar um pouco. Principalmente quando eu tô meio pra baixo, assim. É uma forma que acaba me alegrando bastante. Ontem a gente ia lá, né? É verdade. Mas tava lotado. Nossa, tá super lotado. Não tinha um horário vago. A cidade precisa de mais pianos, né? Precisa. Ah, o Fiscar precisava de um piano, né? Ah, o Fiscar não tem um piano, né? Ah, tem, mas... Ele é muito controlado. Vamos dizer assim. Tem um piano, só que ele existe, mas não existe. É, acho que até pros alunos da música... A Winnie pode aqui me desmentir, mas acho que ele é bem inacessível, assim. Então imagina pra quem nem é da música. Então... Precisava muito ter pelo menos um aqui. E acho que a cidade também tinha que ter já tem a Escola Municipal de Música. Então seria um passo a mais, né? E eu acho um instrumento magnífico. Qual a festa mais da hora que você já foi em São Carlos, cara? Você tem uma memória, assim, uma festa fantástica? Tem. Foi um Interbio. Interbio. Que é o maior espetáculo, é lógico, da Terra, né, cara? É Bio. Interview é o maior espetáculo da Terra, filho. Falar, você tem que ir. São 4 dias que 13 universidades se juntam e é um clima de muita descontração, de muita loucura também. E hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga minha que esse vai ser meu 8º interview. Eu tô indo para lá daqui a pouco. Vai ser no feriado de 21 de abril no Rio de Janeiro, lá no Fundão. Vixe. Daí tá sendo meu 8º evento. Já tive no Fundão lá uma vez, que foi em 2010, no interview de lá. Foi maravilhoso. E são 4 dias assim que juntam 2.500 pessoas e você não vê uma briga, você não vê nenhuma treta, sabe? Todo mundo se dá bem, todo mundo tá ali no grau certo pra dançar, curtir, conversar. Então é uma coisa bem bacana. Quem puder ter esse contato com o Interbio, eu recomendo bastante, assim. É um evento grandioso. E o esporte acaba sendo só uma desculpa pra todo mundo se encontrar e fazer bagunça ali. Além do que, acaba promovendo também a divulgação de muitas bandas que existem aí nas outras universidades. Então a gente tem uma interação muito maior quando tá nesses eventos. Mas, meu, foi a melhor festa e acho que vai ser ainda a melhor festa por vários anos aí. Não troco por nada. Interview. Quando? Dá pra chegar nesse evento ainda? Dá pra chegar, as inscrições estão abertas. É só aparecer lá no pátio da Bio, preencher a inscrição lá. O custo não é muito barato, porque tá incluído as exigências da universidade, também tá incluído o busão, alimentação, as festas, os shows. Mas vale a pena. Quem quiser ir, tá convidado. Pode passar lá no pátio da Biologia, conversar com o pessoal da Atlética, que vai ser 4 dias de muita emoção, muita alegria. No Rio de Janeiro. Meu, no fundão ainda, hein? Na beira da lagoa ali. Explica esse negócio de fundão aí. Que lugar que é esse? Fundão é... Conta pra quem não sabe. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas eu não sei que bairro que fica esse campus. Alguém sabe? Isso, é uma ilha da... O fundão é uma ilha artificial, né? Na ilha de Guanabara. Que não é uma das coisas mais limpas que existe no mundo, né? Tu já foi lá? Já. E o cheiro nem é um pouco agradável. Mas aí tem os banheiros químicos ali do lado. Aliás, o fundão, ele é historicamente conhecido como o lugar onde a galera não vivia, sobrevivia, né? Porque a moradia da UFRJ é lá. Ainda é lá, né? Mas assim, pra gente que tem uma vivência de universidade federal, né, cara, eu acho que aqui a UFSCar é uma coisa maravilhosa frente às universidades federais pelo mundo. Agora, é muito louco, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, cara, eu tive uma amiga que morou lá, no fundão, e, cara, ela tinha anemia direto, meu, porque não tinha restaurante universitário e eles ofereciam café da manhã só. Então, a galera comia pão o dia inteiro, pão com manteiga o dia inteiro, entendeu? E leite, que era o que a galera oferecia. E também, o campus do fundão, ele é conhecido como campus de desova, onde os traficantes da linha vermelha, do outro lado... de um lado é a UFRJ, do outro lado é uma das favelas da linha vermelha, é onde a galera desova os corpos das pessoas que eles matam lá. Então você chega, está chegando para ir, né, para o seu lugar de moradia, e você topa com o corpo, você entendeu? Então, assim, essa é a realidade do né, o pessoal acha aí que a gente vive porque você está estudando uma universidade pública, você está super bem, né? Não é bem assim, né? Não. E você vê que existem tantos outros lugares, eles foram construir logo numa ilha artificial lá na Bahia de Guarapiranga. Gente, ou é pra esconder ou é pra dar um fim logo de cara, né? Uma das coisas. Mais uma música? Vamos lá. Como é que é a terceira? A terceira é Móveis Coloniais de Acaju, Perca Bom. Peso. Móveis Coloniais de Aracaju. Acaju. Aracaju. Aracaju. Móveis Coloniais de Aracaju. É Acaju. Perca peso, né? Isso. Será que isso é uma boa ideia? Acho que não. Vamos aí, todo mundo na dieta. Rádio Livre Capivara, 96,1 FM. De cara com a Capivara. Daqui a pouco a gente volta. Micose passa mal, toma sempre o melhoral. Você sente a agonia do seu ser, denuncia o seu cheque especial. 10% sobre a taxa do seguro total, lhe parece ser banal. Acrescente Elisbeth a lista de Natal e dá mais de 3 mil paus no cheque especial. Tantas coisas pra lembrar. Tantos filhos pra criar, dar shampoo anti-caspa, dois comprimidos pra jantar. Não esqueça o perfume da mulher que tu tens. Nem procure desculpa pra dizer tua filha que o Noel não vem. Papai Noel não vem. Deixe de lado o jogo de facas do teu sonho e vá buscar seu cachorro no cabeleireiro. Não esqueça o dia de casamento. Não esqueça a data de vencimento. Não esqueça o presente de sua cunhada. E aí perca peso agora. Seu café amanhecer gelado. Se hoje sua mulher dormir do lado errado, pode estar mal, mas está pior. E a tendência é se agravar, não é melhor se engravatar. Eis que faltou aquele motivo pra pirar. Mas não há com que se preocupar. A sua hora vai chegar e você vai se encontrar. Dorme, não troca a cueca, acorda, defeca e amém. Olha, gosta, compra, vende, vende, troca ou aluga, aluga, aluga, aluga, aluga. Só com a vizinha sempre matura, dura. Como você se atura, dura, dura. Bebando se dorme, cueca não se troca. Decora e aperta sua mãe. Tira, tira, tira, dora, dora, dura. Tira, tira, tira, dora, dora, dura. Tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira. Não esqueça a mulher do perfume. Tento que nem procure sua filha pra dizer que não é. Desculpa, não vem. Eu disse não vem. Deixe seus sonhos de lado e as facas para o jogo. E vá morar com o cabeleireiro seu cachorro. Não esqueça o vencimento da data. Não esqueça o casamento da chata. Não esqueça a cunhada do seu tormento. Ai, ai, perca peso agora. Perca peso agora, perca peso agora, perca peso agora, perca peso agora, perca peso agora. Como é que é? Caverna? Caverna? Pois é, pra quem não sabe, eu trabalho desde o mestrado, comecei a trabalhar com microbiologia de cavernas, mais específico com fungos de cavernas. E me foi feita essa proposta quando entrei na pós-graduação, porque é uma área que tem muito pouco estudo no mundo, e principalmente aqui no Brasil. Pra vocês terem uma ideia, ao todo são no máximo 4 artigos publicados referente a esse assunto. Então é um assunto muito desconhecido e de extrema importância, porque a caverna, na verdade, é só uma parte do meio subterrâneo que a gente tem acesso, né? Que a gente consegue ter acesso. Mas o meio subterrâneo, que é todo aquele que está abaixo da superfície, ele é muito mais vasto do que a gente imagina e tem uma grande importância, principalmente nas recargas de recursos hídricos, né? Agora, nesses tempos de falta de água, por exemplo, é um ambiente de extrema importância para armazenar essa água superficial. Acaba sendo grandes piscinões mesmo. E as cavernas, elas são muito visadas principalmente pelas mineradoras, que estão super interessadas no calcário, que é a formação rochosa mais provável de se encontrar uma caverna, não que outras você não encontre. E esses ambientes são altamente devastados. Por quê? Principalmente porque o que está abaixo da terra não tem dono. Então, teoricamente, da União é de todos. Então, as mineradoras, por exemplo, não pagam nenhum imposto pelo minério que é extraído da rocha. Então, eles só acabam pagando imposto só pelo acesso que eles têm nas cavernas. E o produto que eles vão vender para o mundo afora aí, eles têm só como lucrar, né? Então, você vê como que... para eles é muito interessante essa exploração. E até recentemente a gente não tinha nenhuma legislação ambiental que protegesse esses ambientes. Até que em 2008 foi lançado um decreto que classifica as cavernas em como grau de relevância, dependendo das características dela. E apenas as cavernas que têm grau máximo de relevância têm que serem preservadas, enquanto as outras elas podem ser suprimidas ou então trocadas por outras cavernas, como se fosse um ambiente semelhante ao outro. Mas enfim, eu trabalho com os fungos que estão presentes lá dentro. Como uma caverna não tem luz, a gente não encontra nenhuma planta no interior de uma caverna. Então a base da cadeia trófica, ali, da cadeia alimentar, é totalmente detritívora, ou seja, a base dela é composta pelos fungos. Se você for numa caverna, você vai ver fungo para tudo que é lado, porque uma caverna é escuro, é quentinho, porque a temperatura não varia muito durante o ano e tem uma umidade muito grande. É o paraíso dos fungos ali. Então você entra, você vai ver fungo que é tudo para tudo que é lado. E eles sustentam todos aqueles organismos que vivem ali dentro. Então, por exemplo, você acaba devastando essa comunidade fúngica ali desse ambiente, você acaba interferindo em toda a sobrevivência dos outros organismos e provavelmente não iria ter como existir essa comunidade biótica ali dentro. Mas infelizmente, por exemplo, na minha pesquisa, não é interessante para a ciência saber só as espécies que tem ali dentro, como que elas interagem entre si. Você tem que sempre buscar um caráter econômico. Então, no meu caso, por exemplo, eu avalio a produção enzimática desses organismos, que no nosso dia a dia a gente utiliza muitos produtos que são feitos através de enzimas de fungos, como por exemplo cerveja, pão, roupa, ração de animal. E sempre, então, os meus projetos acabam voltando para estudar essa parte enzimática, que é como mostrar para o setor privado que é interessante preservar esse ambiente porque tem um organismo ali que produz uma enzima que pode ter um interesse comercial. Então, você vê como que você acaba tendo que fazer uma jogada para dar um interesse financeiro para o seu projeto, enquanto existem N fatores que você poderia estar como justificativa prioritárias para você estudar um ambiente desse. Nossa, que bad, hein, esse final. Tava bonito o teu discurso, mas essa é bad, hein, cara. É até muito... nisso, né? Que mercado desgraçado é a ciência, né, no país. E a legislação brasileira acaba favorecendo isso, porque quando, por exemplo, uma mineradora quer suprimir uma caverna, a empresa tem que fazer um licenciamento ambiental. Só que, por exemplo, eles dão 2 dias para você, em média, para você explorar uma caverna. E, meu, a gente tem... A maior caverna do Brasil tem 107 quilômetros. Como é que você faz esse percurso todo em 2 dias? É um absurdo, assim, sabe? E imagina o biólogo que tá lá visitando essa caverna e tem que falar assim, meu, essa caverna tem que ser suprimida ou não tem? É essa pressão que você recebe quando você vai trabalhar em consultoria, por exemplo. Ou você recebe seu dinheiro me enviando um relatório, ou então você não recebe. É pronto. Então você acaba tendo que se sujeitar a essas condições, muitas vezes pela falta de emprego no mercado ou porque você não quer seguir a carreira acadêmica. Olha, deixa eu fazer uma pergunta. Putz, cara, essa história é muito bad, né, cara? Essa coisa da ciência, da necessidade, né, da ciência sobreviver só com esse jogo estratégico mercantil é muito foda, cara. Mas assim, fala uma coisa boa pra gente aí, então, aqui da rádio. conta aí pra galera que tá ouvindo FM, nesses seus percursos pelas cavernas. Aliás, o Capitão Caverna deveria estar aqui hoje, né, entrevistando, né? Hoje era o dia do Capitão Caverna estar aqui. Conta pra gente nessas suas pesquisas aí pelas cavernas, Brasil afora, encontrou muitos alucinógenos? Então, no interior das cavernas é meio difícil encontrar fungo macroscópico, que a gente chama, que são esses cogumelos que tem os chapéuzinhos e tal, justamente pela falta de luz e pela pouca disponibilidade do ambiente. Mas no entorno é sempre provável da gente encontrar, principalmente que a maior parte do entorno é pastagem, então tem muita bosta de vaca. Então é muito fácil você encontrar um cogumelo desses, assim. Mas o meu enfoque acaba sendo os microscópicos mesmo, que você não consegue ver visualmente. Então vou lá, coleto só o solo, e depois que eu trago pro laboratório consigo cultivar eles aqui. Mas os alucinógenos também estão presentes lá, com certeza. Às vezes não conseguem crescer, mas os esporos estão ali. Eu vou fazer uma propaganda agora. Vamos lá, Interbio. De quando? Interbio, vai ser no feriado de 18, 19, 20, 21 de abril. Vai ser no Rio de Janeiro, Fundão. 4 dias de muita alegria, muita emoção, muita música, muito rock and roll. E quem quiser, e muitos cogumelos e docinhos aí. E quem quiser, pode ir lá no Faixa da Biologia, conversar com o pessoal da Atlética, pegar a ficha de inscrição, que vai ser muito feliz, tenho certeza. Ouve isso aqui, ó, porque é a próxima pergunta. Você conhece o som? Peraí, deixa eu aumentar mais. Pergunta que vem diretamente de Sorocaba, via pelas vias do Facebook, te questiona. Voz misteriosa de Sorocaba. Popinho, você cospe ou engole? Isso vem de pessoas amigas, é fogo amigo. Acho que eu chupo, né? Mas é, essas pessoas de Sorocaba, não dá pra dar confiança pra elas. Qualquer oportunidade já quer revelar a intimidade, olha só. Aliás, um abraço pra Mari, que tá lá em Sorocaba, começando uma nova fase. Espero que ela seja muito feliz lá, fazer muitos amigos, mas também que não esqueça da gente, né? E volte sempre pra São Carlos fazer uma visita. E qualquer dia a gente vai lá também. Qualquer né? dia a gente vai lá. Vamos fazer uma visita pra ela, com certeza. Uh-huh. Conhecer a noite sorocabense. Sorocabana, não sei. E aí, Gabs? Fala um oi pra pessoal. Fala um oi. Oi, pessoal. Quem é você? Eu sou a Gabs. O que você está fazendo aqui? Eu vim fazer uma pergunta bacteriana. mas eu desisti. Por que, Gabs? Pode fazer. Você veio até de verde, meu. Viu? Afinal de contas, quem que vence, vírus ou bactéria? Olha, acho que se colocar num ringue assim, né? Ver um MMA ali. Mas eu acho que é a bactéria, porque o vírus não é nada sem alguém vivo, né? Então a bactéria ela consegue se reproduzir sozinha, pelo menos. O vírus nem isso faz. Então acho que ele acaba perdendo, né? A não ser que ele dá um fatality ali e consegue introduzir o DNA dele lá dentro. Bactéria mutante. E o restante, pessoal, não quer fazer nenhuma pergunta? Ah, tem mais um convidado aqui, ó, que não falou ainda, pessoal. Oi, pessoal. Ah, eu acho que eu sou um simples ganha-pão. Um mero mortal. Mais alguma pergunta? Milton? Sua, você já fez a primeira. Eu? É, faz mais uma. Pro... Pra quem você quiser. Ah, tá. Pra todo o universo. Aqui é uma entrevista. É verdade. Bom, posso ter um tempo pra pensar? Não tem uma outra Pode? Música aí? Lógico que tem. Lógico que tem, tem mais uma outra também. Vamos ver aqui o que que aparece. Ah, essa vai bem. Thank you. É isso aí, estamos voltando agora aqui na Rádio Livre Capivara, 96,1 FM com Popinho, no De Cara com a Capivara. Olá, gente. Popinho aqui. Você tá feliz, cara, porque você encontrou seus amigos dentro da sua mente? Vixe, tô super feliz. Principalmente estar aqui com os amigos. Tô me sentindo muito bem. Depois de umas cervejinhas também, né? Faltou o Lau que falou que ia trazer o violão. É verdade. E até agora não apareceu. Deve estar lá colocando corda no violão dele. Mas tá bem bacana. Mas chegaram umas bolachinhas, você viu? Eu vi. Feitas pela Gabs ou não? Mãe da Gabs, ó. Tem uma mão argentina ali no meio, ó. Verdade, gente. É. Ontem, né? Na verdade, antes de ontem eu encontrei o Subi. É. No bar aí na cidade, né? Ele me chamou pra vir no programa ontem, tá? Acabei vindo. Mas no bar ele me fez uma pergunta curiosa. Fazia mais de 6 anos que eu não via ele, sabia? Aí ele me fez uma pergunta curiosa. Que eu quero fazer pro Popinho agora. Que é a seguinte. O cara não vivia fazia 6 anos. E queria perguntar isso. Tu é otimista ou pessimista? Você acredita? O cara fazia 6 anos que não vivia e perguntou isso. Tu tá bem? Não, pô. Nossa, gente, não dá pra ser os dois? Não, mas eu acho que quem me conhece mais a fundo assim, me vê que eu acho que eu sou um pouco mais otimista do que pessimista. Sempre procuro esperar algo de bom, mesmo que eu veja que tô na merda, assim, né? Falo, não, uma coisa boa vai sair daqui, um ponto positivo eu tenho que ver desse lado. Mas eu acho que eu prefiro mais ser otimista e depois cair do cavalo do que... Ah, se bem que ser pessimista tudo é lucro depois, né? Tem suas vantagens também. Você não fica planejando muito, é qualquer coisa que acontece a mais, você já tá dando vivas aí, por aí. Mas... Na minha prática mesmo, eu acho que eu acabo sendo mais otimista do que pessimista. Mas eu acho que eu vou reconsiderar isso. Depois dessa consideração das vantagens. Mas eu acho que sou mais otimista mesmo. Ouvinte, você aprendeu uma pergunta hoje. Depois de um longo tempo que você não vê um amigo, a melhor pergunta para fazer é: você é otimista ou pessimista? Coisas de sub, né? Ô, Papinho. Diga. É. Fala-se. Qual foi a bebida mais forte que você já bebeu? Ó, tirando. É, tirando a cachaça que era capivara. Acho que foi. Cachaça mesmo, né? Não, eu tomei absinto já, mas. Ah, mas absinto não conta. Todo mundo sabe que absinto é forte, né? Mas eu já tive a oportunidade de tomar absinto, aquele de 78%. Eu fiquei muito ruim. Foi num curso, na verdade. Mas, enfim, mas acho que depois desse absinto, acho que é a cachaça. E eu sou mineiro, né? Eu lembro que quando eu morava na moradia, eu sempre trazia, que eu ia pra lá, eu trazia um galão de 5 litros de cachaça de lá. Minha mãe perguntava, ah, o que você vai fazer com essa cachaça? Eu disse, ah, é os meus amigos que pediram, é. Não, cara, às vezes durava uma noite. E assim, ia até 8 horas da manhã e virando litrão, assim. Tá certo que juntava umas 10 pessoas, mas não, é 10 pessoas, ó. Já dá meio litro de cachaça cada um. É muita coisa, né? Mas a gente dava conta, hein? Hoje em dia, né, acho que nem dou conta mais. Fora que, além disso, era 2 velho barreiro por dia, no mínimo. Pra forrar o estômago antes do Rio. Mas era bem por aí, assim. Popinho, prazer em conhecê-lo. Prazer, Alecrim. É, venha mais na rádio aqui, dê uma colada a vocês aí, galera que veio. É, acho que amanhã vai rolar na Fossa. Eu acho que vamos fazer um especial Ângela Maria. só boleros e fados depressivos, muito sofrimento pra gente, e se você aguentar, amanhã a partir das 17 horas. Beijão, beijão, tchau, tchau. Agora meu mundo caiu. Mas era, cara. Você curte Fossa? Ah, eu até curto Fossa. Eu até tive muita influência da Mari, porque eu comecei a escutar muito Radiohead, assim, nossa. E nessa época era curtir Fossa uma atrás da outra, assim. Parecia até que eu procurava Fossa pra curtir um pouco. Como diz o capivarense aí, curti mais que Facebook. Mas acho que não tanto assim também. Pelo menos umas 3 fossas por ano tem que ter, né? Ah, gente, pra daí. Que daí depois que passa a fossa, você já levanta o ego, né? Você renova, faz assim, sou uma nova pessoa. Nunca mais vou fazer isso. Bom, relacionado com a fossa, eu queria fazer uma pergunta. Diga. É, qual foi o dia mais feliz da sua vida, então? É, porque se tem a fossa, né, tem que ter também, né? O topo, né? E aí? É. Quando você se sentiu feliz, assim, pleno? Eu, né? Tô com tudo, né? Porra. Agora deu certo. Não, acho que é... Não, é, tem muita gente que fala assim, ah, foi o dia que eu peguei o diploma, né? Não, que acho horror, que não. Né? Eu, pra mim também foi traumático, sabe? Porque o pessoal da ciência social vai tudo de chinelo, né? Pegar lá o diploma, eu também fui, né? Lá, minha mãe não veio ninguém. E a gente tava lá aperta a mão do reitor, né? Pega o diploma. Não foi pra mim esse dia, mas pra você, qual foi? Ixi, hein? Pergunta muito difícil, hein? Porque eleger um dia mais feliz, é bem algum complicado. Algum dia, mas, então. É... Um dia muito bom, assim, que se sentiu muito feliz. Mas... Acho que eu vou destacar um que foi... Que me deixou muito feliz e que acabou mudando boa parte da minha vida, assim. Que foi quando eu cheguei na moradia e fui muito bem recebido pelo módulo 3 em geral, mas em especial pelo bloco 5. E que legal! Isso, eu fiquei 5 anos no bloco 5. E foram 5 anos de muito aprendizado, de como conviver com muitas pessoas, não era só a galera do bloco. E logo nesse início me deixou muito feliz, porque vim de Minas, né? Não conhecia nada. Cheguei aqui sem conhecer ninguém, já escutava aquelas histórias de trote, violento. E eu, felizmente, fui muito bem recebido aqui, o que me deixou muito feliz. Por 5 anos, na verdade. Ô, Papinho, na hora que terminar, a gente dá um abraço coletivo, galera, beleza? Ô, oh, isso aí, valeu. Chegou o mineiro aí. Ó, oh, gente, posso trazer cachaça, hein? Queijinho também. Isso aqui é um gole. Ah, agora aceito. Já caiu a noite, né? Já tá escuro. Cachacinha sempre cai bem, né? Acabou. Tem que pôr de novo. Bom. E o seu dia mais feliz? Se você respondeu sobre o seu dia mais feliz, eu pergunto sobre o seu dia mais triste, já que você é fossa. Acho que eu vou bem, né? Na direção do Flash, assim, quando eu vi que eu tava terminando a graduação e que não tinha como enrolar mais. Ah, não, esse foi um dia complicado, mas não foi o mais triste. Mas acho que... mais triste... E deu pan no sistema. Sei lá. Será que é de éter? Será que é loucura? É, não é. Será que é? Tá, talvez. A casa da atriz. Se ela mora num arranha-céu. Ah, mas o mais triste. Um dos mais tristes foi esse momento de formatura, que eu vi boa parte dos grandes amigos meus que eu tinha aqui em São Carlos irem pra bem longe, assim, e conviver com essa distância mesmo, e perda de convivência. Você fica meio sentindo meio sozinho, assim. Solidão é uma coisa que me incomoda bastante, na verdade. Eu, por exemplo, não consigo morar sozinho no apartamento. Por isso que eu sempre morei em lugar muito bem frequentado, tá vivo e cheio, porque... Então, me sentir sozinho é uma coisa que me deixa muito incomodado e muito depressivo, assim. Daí já ponho um Radiohead pra escutar... Eu nada pedi. Por aí vai. Então acho que esse foi um dia bem período bem complicado. Não fui. É, fica enrolado no edredom, assim, não quer pôr nem a cabeça pra fora. Sei, nem acende a luz. Ou então tá mal solzão lá fora, você põe um cobertor na janela pra deixar tudo escuro. Eu que aparei a levantar. É, gente, ó. É bom curtir fossa também, né? Você acaba conversando bastante com você mesmo, assim, se conhecendo bastante. Meu chocolate? A pergunta era, qual é a melhor coisa a se fazer quando está na fossa? Mas ele já respondeu. É, eu gosto de comer chocolate bastante. E escutar música, né? Hã? Vê se... Também. Wilfred. Assistir Marley e eu. Não, gente, é brincadeira, viu? Eu assisto a coisa mais estúpida que tiver, sabe? Tipo assim, Big Bang Theory, assim, uma coisa assim, bem assim, eu não pensar em nada, sabe? Porque House of Cards me faz pensar no Eduardo Cunha. E aí eu fico mais na fossa. Eu vou ser sincero. Eu prefiro assistir Dead 70 Show. Porque nossa, se eu tô na fossa, eu quero, tipo, ver um sambinha, sabe? Eu quero dar uma risadinha, pelo menos, cara. Daí dou uma chapada, sento e cá, e rio pra caramba. Eu quero sair da fossa. Eu quero de algum modo sair, entendeu? Não quer afundar. Não quero afundar. Quer sobreviver. Mas não, uma Dead 70 Show é muito bom. Pra quem não assistiu, vale muito a pena assistir. Que é uma série muito Eu vou fazer uma revelação. Quando eu também tô bem, eu coloco o Dead 70 Show e dá certo. Ele dá certo pros... É sério. Pô, ele já me tirou de umas, cara. Eu tava lá embaixo, assim, daí eu comecei... Eu não achava graça de nada, assim. Mas eu continuei assistindo até a hora que, pum, me levantou. E foi o que me tirou, assim, do fundo do poço. Terapia Dead 70 Show. Funciona. Então, duro que pra mim não funciona muito, porque eu... Acho que eu perco... Eu não consigo ver a graça nas piadinhas, sabe? Eu não sei se eu que tô muito na fossa, né? Deve ser. E fala assim, ah, que graça que tem esse negócio, essa merda aí. Mas eu curto assistir bastante série de comédia. Principalmente Dead 70 Show. Já tive um momento difícil de Dead 70 Show. Bloco 5, ainda. Eu queria que você falasse um pouco sobre... Já que você falou do 5, eu queria que você falasse do 42. Ah, então, o 42 era um grande aliado do Bloco 5, na moradia. A gente falava que era o QG da galera, né? Porque ou as festas eram no 5, que era ali do lado da pracinha, que era onde todo mundo se encontrava, fazia fogueira ou som da noite. Ou era no 42, que é onde a gente colocava uma caixa de som tocando Pink Floyd na maior altura, ou Tom Zé, e reunia toda a galera lá, né? Então foi sempre... Ou a gente morava no 5 ou no 42, era sempre revezando, assim. E boa parte da minha graduação, no segundo, no terceiro e quarto ano principalmente, foi junto com essa galera que sou muito feliz de ter conhecido. Que são amigos até hoje que eu mantenho daquela época. E em 2020 tem a festa do 42, 1º de abril. Ó, faltam 6 anos praticamente, 1º de abril da semana que vem. Vão ser 5 dias de festa direto, tudo lá na moradia. Eu espero que os moradores saibam. E a gente vai colar lá e espero que o 42 ainda exista, né? Ah, eu... vai, né? Ah, é. Vai. Porque o 5... É só isso que a gente espera, né? É. No 5 a gente, todo mundo, quer dizer, todo mundo não, mas é boa parte das pessoas que moraram lá. A Gabi foi uma que morou lá e que não fez, mas a maior parte fez uma tatuagem no pé, que é o número 5. Oh. E daí, cada um tinha... Uhul! Isso porque ela prometeu que ia fazer e não fez. Oh! Pois é, gente. E daí? Mas eu já fiz a minha. Ah, junto? Não, a gente vai junto. Ó, vocês... testemunhas, hein? Pode falar no microfone. Só que aí tem que ser o Lau, né? É, tem que ser o Lau. Se você for comigo, eu faço. Aí, ó, todos os ouvintes da Rádio Capivara estão de testemunha, que é a Gabriela, Meire. Meira. E o legal é que cada um que fez essa tatuagem dos 5 colocou um símbolo que representava assim, uma característica deles. Assim. Tinha um morador que fumava muito e ele fez. É, gente, não vou revelar nomes aí, né? E ele fez um 5 cheio de fumacinha saindo. E tinha outro que namorava na época e malvrava em casa, ele fez o 5 entre aspas e por aí foi. Cada um colocou sua criatividade no número 5 aí. Mas tem uma galera que tem o número 5 no pé. Às vezes eu falo que é tatuagem de cadeia, assim, era meu pavilhão. E tem um pessoal que acredita. Mas não, é do bloco mesmo que eu morava. É, a cafeína, a lagartinha, né? É verdade, gente. A Gabriela tem uma lagartinha desenhada na perna. É, calcanhar. Eu sou a favor da preservação e do cultivo das lagartinhas. Eu sou a favor, eu só queria dizer isso. E da legalização do brócolis também. Eu também, dou todo apoio. Não é? Sim, acho que... Brócolis, todas as refeições da infância à vida adulta. Com certeza. Faz bem, faz bem. Tem várias vitaminas e minerais. Acho que o mundo seria muito mais feliz, um lugar melhor de se conviver, né? Será que não? Imagina, várias plantações de brócolis. Vários verdinhas. Brócolis por aí. A gente poderia trocar brócolis, gente. Troca o meu com o seu. Que bonito. Bonito, né? Não teria. Mas com certeza resolveria bastante... Bastantes crises, né? Principalmente essa guerra aí entre tráfico e o interesse da polícia na corrupção, na propina, tudo mais. Acho que acabaria com boa parte desse problema, mas não é interesse, né? All needs love. É só isso que a gente precisa. Pô. No fim do programa, você vai dar um abraço coletivo todo mundo, depois de um por um, pode ser? Pode ser, tá. Com certeza. Legal. Legal. Sei, ela. A Gabi. É? Quer fazer uma pergunta. Então faz. Você quer manter a leveza do programa? Ou eu posso fazer uma pergunta pesada? Que uma vez a Clara me fez, a Anina. Não, então tá bom. Então fica pra próxima, gente. A leveza? Não. A gente pode fazer assim. Eu faço e você decide se você quer responder depois que eu fizer. Você já sabe, né? Qual é a maior mentira que você vive a favor da sua verdade? Pela realização da sua verdade? Tchanã. Uma pergunta foda mesmo, né, meu? Uba, uba, uba, é. Nossa. Ó, a gente vai fazer o seguinte, você pensa, depois você responde. Fechou. Você toca umas coisas assim, ô Papinho? Ah, já toquei algumas coisas semelhantes, mas eu sou muito erudito, né? Então. Não. É que vocês têm que entender a minha formação. Uma das mensagens, né, que eu li hoje foi o seguinte: o Papinho tá divando. É verdade. Não, mas é que a escola que eu me formei era totalmente erudita, né? Então, por exemplo, eu tive um professor de piano que era do jazz, assim, do blues, e nossa, foi uma convivência que eu tive com ele por um ano e meio. Foi incrível, assim, de tantas coisas que ele pôde me passar. Mas a maior parte da minha formação de instrumentista foi mesmo a eruditona, né? Eu não gosto muito disso porque, por exemplo, quando eu cheguei aqui, a maior parte da galera tocava cifra, tocava de improviso. Daí é a hora que você camela, né? Que daí você não tem o papel ali na frente, não tem as notinhas. Mas uma coisa que me ajudou bastante, olha só, uma coisa que me ajudou bastante pra suprir essa parte do piano popular, principalmente, foi quando eu tocava na igreja. Pois é, eu tocava na igreja praticamente toda semana. E na missa era assim, o padre chegava e falava: ah, eu quero essa música, essa aqui. E daí você tinha que tirar na hora. E isso me ajudou bastante a desenvolver esse lado musical, que acabou favorecendo na hora de tocar uma música popular em vez de uma erudita. Na igreja tem piano, é. É católica, é igreja. E querendo ou não, as igrejas investem bastante nos grupos, nos instrumentistas, nos grupos musicais, né? Precisa ter alguém ali pra animar o negócio. Então. É. Então, querendo ou não, eu me beneficiei bastante desse período que eu servia ao clero. Mas foi só quando eu morava lá em Minas. Depois que saí de lá, já abandonei já. Não, o piano não, a igreja só. Mas eu sou mais erudito mesmo. Toco mais uns Beethoven e Mozart. Mas tem vários compositores brasileiros que eu gosto bastante, não só o Villa-Lobos, né, mas também o Oswaldo Lacerda, o Elisberto Desmonte e toda essa gangue aí. Quando que a gente vai te ouvir tocar? Então, aqui em São Carlos eu não tenho instrumento, o piano. Eu sempre quis trazer o piano lá de Minas pra cá, mas... A gente ia gravar, né, Papinho? É, a gente ia gravar. A gente ia gravar e pôr, tipo, a gravação que a gente ia fazer. Eu tô com a ideia seguinte. Se você topar, eu topo, porque eu total combino de ouvir você tocando piano, né? Eu acho que várias pessoas, eu vou fazer um evento, Popinho tocando piano. Fazer um recital. É. Você faz um recitalzinho, a gente grava e anexa com esse programa. Ah, podia ser. Entendeu? Uma boa. Eu acho que é uma boa, eu aceito. Que posteriormente daí dá pra ouvir, né? Aham. Não, pode ser. É pode que ser? Quando eu toco aqui, eu toco lá na USP, no Centro Cultural. E agora tem uma lista que você tem que fazer reserva de horário. E daí eu fui na segunda-feira lá e já tava a semana toda completa já. Então, vocês verem que tem uma procura bem grande até, né, pelo instrumento. Então tem que reservar com um pouco de antecedência, mas dá pra gente marcar sim. A gente podia fazer uma rifa, vamos comprar um piano para o Popinho. Mas você sabe que o piano que eu tenho lá em Minas, eu comprei com uma rifa. Eu e minha mãe, a gente fez a rifa e juntou o dinheiro, porque o piano é muito caro, né? É um instrumento bem caro. E esse que eu comprei, eu tive a sorte de achar ele por R$1.500, que ainda é caro, né? Mas mesmo assim, a gente não tinha grana, a gente fez uma rifa e acabou conseguindo comprar. E eu que achei que tava sendo original. Não, gente. E era uma rifa de uma fonte aquática ainda. Uma coisa mó simplesinha, assim. Mas ainda bem que a galera contribuiu. Tem um lá. Um piano que tem uns 55 anos, tá bem velhinho já, mas tá firme e forte. Uau. Bom, eu acho que todo o apoio e todas as boas vibrações para o piano e o seu Popinho, né? Todos são bem-vindos. Não, mas é? A gente, esses ó, a gente dois fazer velhos uma outra amigos. Rifa também, né? É, quem sabe fazer uma outra rifa, daí deixa um piano aqui, sei lá. Eu até abro o piano pra outras pessoas que querem estudar. Olha que bonito. Campanha. Ó, dá pra desenvolver piano, isso aí. Hein? Piano pro Popinho. Um piano pro Popinho. É um piano pra você. Né? Ó, bom slogan, gostei do seu slogan. Legal que você falou. Legal. Gostei também. Eu topo super ideia, hein? Vou comprar a rifa amanhã já. Podia ficar aqui, deixar, né? Deixar na rádio o piano. Pra podia todo mundo que quiser tocar. Quem quiser chega, toca. Prestigia todo mundo que estiver aqui, na hora. Dura subir essa escada com ele, né? É. Mas daí... Não é problema seu, depois, né? É, a gente pensa depois. Não, esse conseguiu... a gente... É, primeiro piano. Primeiro, né? Piano. Isso, é. Se não, qualquer coisa a gente deixa lá embaixo, beleza? Não tem problema. Deixa lá livre. Pensou? Alguém de madrugada vem e toca aqui. Vai ser bem da hora, né? Nossa. No palquinho. Seria massa. E você toca também na rodoviária? Já toquei lá em São Paulo, já toquei na rodoviária de Sampa. Rodoviária do Tietê, ele tem aquele piano. Eu já toquei aquele negócio, porque é tão bonito. Eu não sei tocar, mas eu ficava lá, pim, piririm, piririm, piririm. Ah, o piano de cauda, ele já tem todo um charme, né? Dele, assim, dele ser grande, espaçoso. E o som dele reverbera muito, muito mais do que um piano de armário. Mas um piano de cauda custa uns 80 mil, por aí, no mínimo. Então é uma casa, praticamente, né? Por aí, 80 mil. E se achar um... Colabora com a rifa do Popinho. Ah, não, é. Mas um de armário custa menos, custa uns 4, uns 5. Um usado. Um novo custa pelo menos uns 10 mil. Tem a outra possibilidade, se alguém também tiver a possibilidade, o coração de doar. Sim, um piano para o Papinho. Doe. Um instrumento que esteja utilizando como móvel, né? Muita gente tem um piano em casa só por decoração. Enquanto podia estar dando um melhor proveito, né? É. Mas eu aceito doações, viu, gente? Se não for capaz de dar o piano, pelo menos dê o endereço. Mas se bem que, ó, a Gabs tem um vizinho. Tem, acho que uns 3 pianos, não é? É, que mora lá debaixo da casa dela. Então é piano mesmo. Mas a galera de lá toca e dá aula. Eles são firmeza, assim. Mas eu falei que eu queria fazer conhecer eles, né? Ter uma convivência lá maior. Uhum. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, então. Pô, valeu, Papinho. Imagina, diga tudo que você quiser dizer agora, que é a sua vez. Não, eu queria... É todo o seu microfone. Peraí, vou até abaixar esse som do fundo aqui, ó. Vai. Eu queria agradecer, né, pelo convite do Falasse aí, pela presença de todo mundo que teve aqui, contribuiu também com a conversa, com as perguntas. Fiquei bem feliz de ter não só conversado sobre meu trabalho aqui na universidade, mas também ter te falado sobre música, sobre questões pessoais, de fossa, de momentos alegres, até fugi da pergunta da Gabi, ela não percebeu. Então, muito obrigado, assim, pela recepção. E valeu pelo carinho de vocês. Papinho, obrigado. Ó, vamos ouvir a galera toda que tava ali no estúdio da Capivara. Os aplausos ao Papinho. De cara, Capivara. Contra o programa político socialista, sempre a questão de toda a violência, tanto psicológica quanto... Portadela, e ela presunto. Te ajuda a buscar o porquê. Por que que o Estado... A questão pedagógica... É a seguinte, você fecha o olho, pensa na Rússia e dança.